anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o bloco da Sprint Cup, né? O momento áureo do nosso podcast, né? Onde que foi a Coca-Cola 600, a corrida mais importante da temporada, é a mais longa da temporada, 600 milhas, quase 1.000 quilômetros de corrida, uma das corridas, a corrida mais longa da temporada aí, um grande evento aí, completando aquele domingo especial, né? Onde que de manhã temos Mônaco à tarde, a Indy 500 e à noite a Coca-Cola 600. Realmente uma corrida a par aí, onde que testa os nervos aí, né? Os nervos ficam à flor da pele, porque muita coisa acontece, a corrida começa de tarde e vai terminar de noite. Uma corrida muito longa mesmo. E tudo pode mudar, estratégias diferentes podem aparecer e podem dar certo. Então, meus amigos, quem jamais esperávamos que iria vencer, né? Alguns eu tenho certeza que torce por ele e já contava com essa vitória aí. É, já havia uma esperança aí com a vitória dele. O Cal Edwards foi o vencedor da etapa. Ele não foi o piloto dominante, ele dominou as últimas 25 voltas apenas, né? Das 400 voltas. Então, digamos aí que o Cal Edwards deu o pulo do gato, né? É, fazia muito tempo aí que o Cal Edwards, fazia tempo não, o Cal Edwards venceu ano passado, mas o Cal Edwards fez muito tempo aí, ele, digamos que demorou um pouco aí, né, a ansiedade ali pela primeira vitória ali, onde que deu tudo certo aí na noite de domingo à noite, ontem à noite, ele venceu a sua primeira corrida na Joe Gibbs, né? E a sua vitória de número 24, e se eu não me engano, também a sua primeira vitória numa edição da Coca-Cola 600. Aí. Então, parabéns ao Cal Edwards aí, né? Eu tenho dois destaques para chamar aqui: um que é o Greg Biffle, né? O Greg Biffle que foi o segundo colocado. A última vez que ele foi o segundo colocado foi em Talladega, ano passado, na primeira corrida do ano. Né? Fazia um certo tempo aí que o Greg Biffle não aparecia bem aí. No top 5 desde pouco, a segunda corrida de pouco, desde agosto do ano passado, que o Greg Biffle não apareceu no top 5 aí. Então, parabéns ao Greg Biffle, que também arriscou e acabou dando certo a sua tática aí também. E outro piloto, não podemos destacar ele jamais, é o Martin Truex Jr. aí. Ele que, para mim, na minha opinião, ele sim era o grande merecedor dessa vitória aí, dessa corrida aí. O Martin Truex Jr. aí faz um grande ano, um dos melhores pilotos do ano para mim, é, independente de qualquer situação aí, mesmo sem vitória, o melhor piloto do ano para mim vem sendo sim o Martin Truex Jr. com o carro 68 da Frontier. Bom, esses são os meus destaques. Agora, Elion, os seus destaques aí, por favor. Tchau, Leonardo. Maratona ontem, né? A Coca-Cola 600 foi uma coisa bastante movimentada. É, na minha opinião, até uma surpresa para mim, porque Charlotte, nos últimos anos, nós vimos um domínio dos carros da Hendrick, né? É, na noite de ontem, vários pilotos ali se trocando de liderança ali, competitivos, né? É, destaque para o Martin Truex, né? E o Kurt Busch também, até estava comentando com o Léo antes de voltar ao bloco aqui, pouca gente esperava, né? Em fevereiro, né? Que teríamos esses dois pilotos como entre os 5 melhores do ano, né, Léo? Enfim, não tem como não falar do Cal Edwards, né? O Darren Grubb, né? Primeira vitória dele pro Cal, né? O Darren, acho que dando a volta por cima, né? Depois do que ocorreu em Homestead do ano passado, né? Digamos que ele foi bastante criticado, né? Aquela decisão no final da prova, né? Todo mundo lembra, né? Do que aconteceu, né? Danny Hamlin até hoje deve dormir com isso. O Edwards não vinha enchendo os olhos de ninguém, né? pouca gente, né, chegando na equipe. Muita gente acreditava que ele seguiria o exemplo do Matt Kenseth, 2013, venceria várias corridas, mas não foi o que a gente viu até o momento. Ele se aproveitou da oportunidade e venceu, ficou todo feliz, deu a cambalhota, foi para o povo. Foi uma grande noite para o Kyle Edwards. Bivo, como o Léo falou, né? Muita gente já dando ele como acabado, como que devia se aposentar da NASCAR, que ele e a Roush não valem mais nada. Parece que aos poucos eles estão se encontrando ali. É uma situação muito complicada. Não vai ser de uma hora para outra que eles vão dar a volta por cima, mas é só olhar o exemplo da Frontier Road, né? Quem que imaginava que essa equipe com o Mark Trucks, só lembrar a campanha deles no ano passado, que eles seriam essa força nessa temporada. Passando aqui, claro, Kevin Harvick, né? Claro, Brad Keselowski, caras andaram muito bem, mas também Ryan Newman terminou muito bem a prova, né? Mais uma vez quietinho, quietinho, né? Não enchendo os olhos também de muita gente, mas dessa maneira ele terminou em segundo no ano passado da temporada e trouxe bons pontos para a equipe RCR, né? Lembrando, né, que o Trucks compete com equipamento da RCR, né? Talvez seja o melhor momento de um piloto na temporada regular desde a saída do Kevin Harvick, né, Léo? Daí compete com equipamento da RCR. Outro destaque aqui que eu vou colocar, né, o Kyle Busch retornando, né, depois de um longo período parado. Tinha gente que até acreditava que ele não ia conseguir terminar a prova, né, por causa do cansaço, né, o Erik Jones estava postos ali, mas não, o Buschinho fez uma prova bastante consistente, foi crescendo aos poucos, terminou em 11º lugar, mas se fosse o curso natural, ia terminar no top 5. O que para ele mesmo nesse primeiro lugar foi uma boa posição, porque o que ele precisa agora é terminar a corrida se somar pontos. Terminar no top 10, no pior das hipóteses, no top 15, para tirar a vantagem do top 30. Não adianta nada ele ganhar duas ou três corridas e ter maus resultados, né? Né, Léo? Tem que somar pontos. E foi isso aí, pessoal. Foi uma corrida bastante movimentada. Eu me decepcionei com os carros da Hendrick, né? Tirando o Dale Júnior ali, que também foi pela estratégia do combustível. Dale Júnior, aliás, né, Léo? Que fez para mim um dos melhores momentos da noite, aquela ultrapassagem ali em forward e uma relargada no início da prova, tu lembra, né, Léo? Nossa, então, o que foi outra passada, foi animal, né? Forçando aquele four wide lá, foi sensacional, uma manobra realmente de um cara que sim, ele tem que ter noção do que ele tá fazendo. E nós sabemos que o Dale Jr. tem um talento, sim. Ele ainda falta um título para ele, né? Mas realmente foi uma manobra muito ousada, uma manobra de quem sabe o que tá fazendo. É sensacional mesmo. Foi um dos momentos chaves da corrida aí. Aquela manobra do Dale Jr. aí. Então, parabéns ao Dale Jr. pela sua manobra ousada, forçando o four wide aí. É um grande momento da corrida, viu, Elião? Com certeza, Elião. Tivemos outros momentos interessantes na corrida aí, mas eu creio que as últimas voltas, principalmente as últimas 20 voltas ali, onde que se tinha aquela grande dúvida, para ou não para, quem parou já não. Quem parou já estava preocupado que quem não tinha parado, que não ia conseguir buscar, pegar na pista, né? Pela distância, já que já estava, que se ficou. Realmente foi um final muito tenso, Elião. Elião, o que você achou do final? Então, Leonardo, eu achei bastante interessante, né? Uma coisa da NASCAR que eu acho interessante, essas corridas por combustível. Eu gosto quando acontece dessa maneira, né? De maneira inesperada, né? Anos atrás, a gente tinha várias provas que terminavam por combustível por falta de bandeira amarela, mas quando é uma coisa tipo, que acontece assim, do nada, mas até algum tempo que eu não vi uma prova assim terminar. Acho que algumas três ou quatro provas teve uma situação que terminou assim por combustível, foi na Truck Series do Crafton, né? Mas diminuiu bastante o número de provas da NASCAR decididas por esse fator de combustível. Oi, então, Mas foi fazia. bastante interessante. Então, Léo, mas tipo, interessante foi o Hamlin, né? Que tinha parado um pouco antes, parecia carta fora do baralho, a amarela não apareceu. E ele era o piloto mais rápido daqueles que vinham com pneus novos, né? Caso uma bandeira amarela tivesse pintado ali faltando 5 voltas, ele poderia ser um fator, né? Embora o Truex Jr. tenha passado ele no finalzinho. Fazia tempo também que não tínhamos uma chegada por Fuel Gambler, né? Nos anos anteriores era bem mais comum, principalmente em 2012, 2011, era bem mais comum chegadas por combustível, né? Esse ano melhorou bastante, 2011, né? Léo. As duas primeiras provas que o Donnie Stewart ganhou no Chase, eu acho que foi Kansas e Chicago. Se não me engano, as duas foram para o combustível. Foi algo assim, cara. Bastante interessante isso. É, bem interessante mesmo, né? Se cogitava que talvez com a injeção eletrônica isso poderia acontecer com mais frequência aí. E não, né? Agora parece que eles acertam um pouco mais aí, são mais precisos aí nos seus reabastecimentos aí, né? Então, é uma E a corrida. questão do ar limpo? A questão do ar limpo. É, então, Você acha que foi fator assim? eu ia falar isso Não foi agora, né? fator ou foi? É, Charlotte, quando começa a escurecer, né, a pressão do carro começa a melhorar e o ar limpo começa a ser mais favorável do que o draft. Quando você não tem essa, quando você perde essa pressão aí, né, principalmente quando está o sol, né, o draft é um pouco mais importante, já diferente um pouco do quando está de noite. Então o ar limpo realmente faz a diferença aí. É, quando você está no ar limpo, ele faz toda a diferença. No caso que foi uma jogada do Foil Gamble, né? É, eu creio que não tivemos tanto assim essa. Não sentimos tanto assim como foi uma diferença, assim, né? Porque o pessoal já estava economizando mesmo, cara. Ele estava virando 3 segundos abaixo do Martin Truex Jr., que era o primeiro piloto que vinha. Doido para alcançar todos ali, ele acabou salvando esse top 5 aí, né? O Matthew X Jr. Então, não notamos tanto isso, mas conseguimos ver isso no All-Star semana passada, no Denny Hamlin, onde que no último segmento o ar limpo fez toda a diferença. Mas sim, Elião, o ar limpo ainda faz toda a diferença no oval de uma mini-me, principalmente à noite. Né? Então eu acho que por ter sido uma corrida por combustível, nós não estamos tendo essa diferença aí, mas realmente o ar limpo faz toda a diferença nesse tipo de oval aí. Elião, vou passar aqui, Elião, os números da corrida aqui, tá? Rapidinho aqui. A corrida teve duração de 4 horas e 3 minutos, realmente uma corrida muito longa, né? Tivemos 8 bandeiras amarelas e tivemos 39 voltas. A margem de vitória foi de 4,7, né? O Greg Biffle chegou 4,7 segundos atrás do Carl Edwards. E tivemos 22 trocas de liderança, realmente um número muito interessante aí de trocas de liderança aí. Nas bandeiras amarelas tivemos a primeira por competição, né? A Competition Flag. Depois tivemos Jimmy Johnson rodando. Depois tivemos Justin Allgaier no muro. Depois tivemos o Trevor Bayne também, teve o seu incidente e acabou rolando, deixando suas cores no muro aí. Depois tivemos de novo o Jimmy Johnson, onde que a corrida dele foi toda prejudicada, ele acabou batendo no muro no interno, né, o Jimmy Johnson, aí foi para garagem. Ah, desculpa, pessoal, tava tomando água. Depois tivemos também o motor estourado do 21, que foi uma pena, deixando todo o fluido na pista aí. E tivemos também o Iconect rodando na volta 329. E por último, um bandeira amarela por detrito na pista, na curva 4. Esses foram aí. Outro momento também, né, não sei se você vai lembrar, é o Tony Stewart acabou ficando se irritando com o Rick Stenhouse Jr. e dando vários empurrões nele. Não sei se você lembra desse momento Sim, da corrida dele, não. até o Rick Graven tweetou uma coisa, um aviso assim, né, que normalmente os pilotos fazem, né, a regra entre eles, mas enfim, tá sendo um ano muito difícil para os dois, né, para o Stewart e para o Stenhouse Jr., embora o Stewart em algumas provas ele consegue ele andar perto do top 10, mas não consegue, não termina bem as provas. Não aconteceu nada de mais sério, foi mais aquela questão para intimidar o adversário mesmo. Para falar, estou aqui. Não, posso passar para o campeonato? Bom, é como nós. Enquanto carrega aqui o site aqui. Bom, é como nós falamos, né, Leão? Foi uma corrida muito interessante, uma corrida assim, diferente de todas mesmo para se ver. Então aí, creio que todos devem. Quem assistiu a corrida por inteiro aí deve ter se divertido com a corrida. É, Leão, só para terminar, enquanto entramos e estaremos agora no campeonato agora, né? Já vamos até falar desse caso aí. Meu amigo Hélio Lima, o que está acontecendo com o Deus Mito, o seu Deus Mito aí, que realmente está fazendo um ano que está se arrastando aí? Seus Não se comentários. arrastando, não se arrastando, Léo. Se você for ver as provas, sempre o Larson ele consegue se qualificar bem ali, sempre no top 12. Eu não tenho os números aqui, mas com certeza das 12, 12, 13 provas até agora, ele se qualificou 6 ou 7 ali no top 12. Toda prova que você for perceber, ele sempre consegue andar no top 10 no início da prova, mas com o decorrer do passar, ele acaba caindo, indo para trás. Eu imagino que deva ser, deve estar rolando um bom entrosamento com o Cruz Herói. E até engraçado, eu tava falando dessas coisas que tipo, ninguém esperava. Eu acho que ninguém esperava que o Jamie McMurray ia andar tão na frente do Larson nessa temporada. Eu acho que talvez seja uma das grandes surpresas. Mas eu acho que tipo, o campeonato não está terminado para ele, não. Ele teve um problema também que perdeu o Martinsville, está em 22º no campeonato. Mas eu acho que é um piloto que, se ele tiver um bom equipamento em mãos, como ele mostrou na prova da Xfinity, né? Largando um pouquinho mais atrás ali, e já estava brigando pela liderança com o Austin Dillon, mas aí teve a quebra no carro dele. Mas eu acho que, tipo, não se acertou ainda. Mas não é alguém que, ainda mais, com esse regulamento de que se você ganhar uma corrida você já está classificado, eu acho que. Se fosse pelo regulamento antigo de se classificar os 10 e os 2, a situação dele estava bem complicada, mas não é o que se vê agora, né? Vamos aguardar, né? Mas eu imagino que ele possa encaixar algumas boas provas aqui para frente. Como em Dover também. Não sei o que vai acontecer, mas eu imagino que não que não está andando em uma boa fase, aqui, tipo, as coisas não estão. Ele não está, digamos, como o Trevor Bayne, que. Só anda fora do top 30, né? Ele sempre consegue andar ali entre os 10 primeiros, só que depois acaba tendo uma queda de rendimento. Uma coisa curiosa, que ele normalmente é o piloto que cresce com equipamento, né? Deve ter alguma coisa que não está encaixando ali no acerto do carro ali. Leonardo? Oi, Léo, então vamos esperar aí, né, as próximas corridas aí. Bom, eu já na Speed Cup eu já nem olho mais o campeonato de pontos em si, né, porque o modelo aqui é outro. Então vamos olhar o novo modelo aqui, que é o Chase Grid aqui, né. Em primeiro colocado está o Jimmy Johnson com 3 vitórias, é o único piloto com 3 vitórias. Segundo colocado vem o Kevin Harvick com 2, né, e depois com 1 vitória aí vem Joey Logano, Dale Earnhardt Jr., Brad Keselowski, Matt Kenseth, Kurt Busch, Denny Hamlin e agora o Cal Edwards. Esses aí, né, esses outros pilotos aí, são os que têm apenas 1 vitória. Quem não tem vitória, né, e está indo por pontos ainda por enquanto: o Martin Truex Jr. é o 10º, 11º o Jim McMurray, 12º o Jeff Gordon, 13º o Casey Kane, 14º o Ryan Newman, 15º o Eric Almirola e 16º o Paul Manor, né? O Paul Manor fecha aí os 16 primeiros classificados aí para o Chase aí. Então parabéns aí a O Benner é um todos. caso engraçado, né, Léo? Todo ano ele consegue encaixar uma boa metade de temporada regular, só que depois, com o passar das provas, ele acaba caindo, né? Acaba perdendo rendimento e indo para trás, né? Eu imagino que ele estava até mais à frente, né? Algumas provas atrás, né? Oh. Coisas acontecem, meu amigo Hélio Lima. Coisas acontecem. Sim. Ó, Mas. só pra falar aqui, o Carlos vem em 22º colocado, menos 217 pontos do líder do campeonato, que é o Kevin Harvick. Com a prova menos que ele não competiu em Martins, viu? Era para ele estar em 20º lugar pelo Campeonato de Proprietários, né? O Regan Smith que correu naquela prova lá, somou pontos que tá o 42 em 20º lugar. Mas é isso mesmo, Léo. Eu imaginava que nós teríamos menos vencedores nessa temporada, Não sei, para entrar por pontos, eu acho uma situação um pouco delicada, né? Olhando aqui, ele tem que tirar o quê? O Jay McMurray, um oitavo, vamos que classificaria, né? Oitavo, nono colocado na tabela geral, poderia se classificar sem vitórias, né? Eu acho, não lembro a posição que o Nilma se qualificou no ano passado. Mas se for para essa média, ele vai ter que tirar uns 100 pontos em 10 provas, mais ou menos. Mas eu acho que, tipo, se ele conseguir uma sequência de top 10 aí, porque pelo que a gente vê aqui é o seguinte, se você consegue encontrar um bom conjunto, você vai andar bem todas as pistas. Foi até o caso dele no ano passado no Chase, né? Ou como é o caso do Martin Truex agora, né? Que sempre encaixa um bom resultado ali e consegue avançar, né? Uma coisa que eu ia perguntar para você, Léo, a situação do Kyle Busch, ele agora tem 40 pontos, 35 pontos ganhos, 35, 34, né? Ele chegou a liderar uma volta ontem? Não, não, acho que não. Não. Ele tem agora 33 pontos, né? O Garbucci tem 33 pontos, está a 444 pontos do líder. Mas o que importa para ele é o trigésimo, né? Que o É. Tony Stewart tem 202, né? Ele teria que tirar 177, Léo? Deixa eu ver. 277, né? Isso. 277. Faltam 11 provas. Então ele teria que ter uma campanha mais ou menos aqui. Essa foi a 12ª, né? É. Não, não. Faltam 14. Faltam 14. Então vamos lá que. Olhando na tabela aqui, quem que tem 277 pontos? Vamos chutar por cima. O 19º. Não, não, não. Perdão, pessoal, estou fazendo a conta errada aqui. O Você Justin acha. Allgaier tem 274 pontos. Algar, que é o 28º, né? Mas o 30º já classifica ele, né? Na conta que eu tenho aqui, está o Tony Stewart com 202 como 30º colocado. É, tá O com. Kyle Busch, para se classificar, ele teria que fazer quantos pontos que você acha? Uns 350, mais ou menos? Pra ele se classificar? É. Não, cara, o Bush aí Teria logo que ter a logo ele campanha. dá. Hã? Logo logo ele dá o salto dele aí. Léo? Olha, ó. Não, Léo, mas o que eu tô falando? Quantos pontos você acha que o Kyle Busch tem que fazer? Porque vamos para ter uma noção aqui de quem alcançou essa pontuação até agora. Você Olha, acha que. eu creio que uns. Eu vou conferir aqui qual foi a pontuação do 30º colocado no ano passado à altura de Richmond, né? Para a gente ter uma noção, né? Porque, como eu falei, não adianta nada ele ganhar duas corridas e como fala, e não ficar entre os 30, né? Mas, enfim, você acha Olha. que ele consegue, se ele conseguir uma boa consistência de top 10, top 15, você acha que ele consegue chegar ali no. Porque só ter conseguido a classificação já seria uma campanha bastante interessante, né? E chegaria com bastante moral no. E o engraçado, Léo, tradicionalmente, o Caio, assim como o Paul Menard, ele começa muito bem o ano. E depois de Charlotte, eles sempre são provas onde não tem uma pontuação muito boa. Não à toa ele ficou fora do. Às vezes que ele ficou fora do Chase, né? Deixa eu lembrar aqui. Ele ficou fora do Chase em 2009, eu acho, né? 2009 e 2013, por exemplo. Foram anos que. 2012, né? 2012, 2012. Que ele até chegou a liderar o campeonato, mas depois desabou de uma maneira que acabou ficando fora dos melhores do ano. O que você acha, Léo? Oh, então, olha, eu acho que cerca de 150 pontos aí ele consegue sim, né? Chegar no 30º colocado aí pra lutar aí pra essa. E claro, né? Não vamos podemos esquecer, né, Léo? Isso aqui precisa não só dos pontos, mas precisa de uma vitória também, né? E talvez ele até consiga os pontos, mas não consegue uma vitória aí, né? Então, lógico que ele precisa de uma vitória aí. Eu particularmente acho, Leão, que 200 voltas mais uma vitória aí, o Caio Busch consiga entrar no Chase aí, né? Fazendo uma conta burra por cima aí, bem rápido aí. Mas não dá, Léo, porque o Tony Stewart tem 200 pontos. Ele tem 200 pontos. Eu acho que o Caio vai ter que fazer uma campanha de 400 pontos para entrar. Eu vou conferir aqui a classificação após Richmond, né? Só Do ano para dar passado? uma noção. A classificação do campeonato, eu já tô com ele aqui após Richmond. Não, no lugar que eu vou aqui. Mas enfim, eu achei aqui. Duro que na aqui que eu achei no Racing Revenge, tipo, aparece só até o 20º, né? O 20º colocado tinha 701 pontos. Mas enfim, eu imagino que o Caio consiga se recuperar. Vai ter que fazer uma campanha muito boa, uma campanha tipo de ficar em quinto, né? Tipo, de aqui até a prova de ritmo final. Não, vai ter que peneirar. Merece quinto, né, pra ele. Olha, vai ter que peneirar bons top 5 aí, viu, olhão? Então, isso que eu tô falando, vai ter que ter uma campanha nível top 5. É tipo, de agora a Charlotte ser tipo quinto, quarto, quinto piloto que mais pontos somou. Mas isso que eu tô falando, ele não. Se ele ficar no banho-maria, ele não vai bem, cara. Por isso que eu falo, a consistência, regularidade vai ser fundamental para ele ir, porque não adianta nada ele ganhar três corridas e terminar o resto em 20º, 15º. Essa é a chave para ele. Mas enfim. Olha, De qualquer forma, foi bom ele Léo, retornando, né? Mas com o nome que volta à categoria. Vale, Léo. ó, eu tô olhando aqui do ano passado, Após o Richmond. após Richmond, do ano passado. Não, eu acho que por aqui não consegui ver, não. Deixa eu ver uma corrida antes, Richmond. Opa, caindo a gente foi conseguir ter uma noção aí do 30º colocado aí. Vamos lá. Na marcação que eu tenho aqui, aparece só até o 20º. Talvez no Chaís que tenha, né? Mas de cabeça aqui, para mim, fica meio um pouco ruim. Mas fazendo uma proporção, se o Tony Stewart tem 202 agora, com mais 16 corridas, se ele manter a média dele, vai ficar ali com 420, 415, alguma coisa assim, né? Se for por essa média aí, né? Daí eu imagino que ele vai ter que ter uma campanha como a do Martin Truex, mais ou menos, né? Ali do Joe Logano, do Dale Earnhardt Jr., para conseguir romper Olha, essa barreira aí. Fala, Dão. aqui também não aparece até o 20º, só não aparece a classificação total. Até tem como chegar à Então, só até o classificação 20º. total. Até Sim, não, tem mas como, é isso que eu falei. mas demora pra caramba. Provavelmente, sim, sem problemas. Mas provavelmente, se ele tiver uma campanha ali, tipo. O que o Logano fez, com o Dale Earnhardt Jr. até o Jimmy Johnson, acho que ele tem chances de se classificar. Se fazer um negócio mais humilde, lembrando uma coisa, esse ano o field está mais forte. Se você olhar aqui o grid aqui, você vai ver piloto. Ano passado, eu não até dois, foi 2013 o último ano que o Montoya estava, né, Léo? Terminou ali o Montoya em 22º, o Ambrose em 23º, aí o Mir 24º. Aí que ia vir Tânica Pérez, com essas coisas aí. Você tinha 25, 26 carros com nível. Hoje em dia você tem. Olhando aqui, tem uns 33, 34 pilotos aqui que tem pontos para ficar em top 30, né, cara? É, isso é Melhorou muito o verdade, Léo. field. Até a gente fala do Trevor Bayne. 4 anos atrás, um carro da Roush não ficaria nunca ali nessa posição. Hoje em dia já é comum. O Edson Hornchurch direto todas essas posições aí. Ou seja, o field, assim como eu falei na X-Fint, o grid está melhorando. Está ficando mais consistente, algumas equipes já estão tendo mais carros. Né? Isso eu acho bastante interessante. Né? É bom que é. Aí. É bom que a categoria vem se consolidando aí, né? Com cada vez carros mais fortes, né? Eu vejo como muito positivo isso daí. Muito positivo mesmo. 43. No que, na marcação que eu tenho aqui, até agora, 43 carros tentaram se classificar em todas as provas. Melhorou muito. Tudo bem que no ano passado a gente teve provas, chegou até 41, 40, 42 carros, acho que foi Kentucky, né? Mas uma ou duas provas, se a gente viu algum Start and Park, você não vê mais. Se lembrar, tipo, 3 anos atrás tinha três, quatro Start and Park por corrida. As equipes estão melhorando. A crise foi muito forte. A categoria sofreu muito, muita equipe fechou. Hoje em dia a gente vê casos como o próprio Matt Benedetto, que é um piloto que não tem dinheiro, já conseguiu um full time aí. E tá correndo todas as provas, não precisa levar dinheiro pro time, corre pelo. A equipe do Landon Castro, por exemplo, abriu uma operação agora, né? O Três que vai correndo no segundo time, né? Não sei se você viu aí o Smith, o carro não se classificou para domingo,